vocês igual dinamite. Contagem regressiva pra bomba explodir. Campo minado de calúnia, a bomba vai explodir. O meu sistema nervoso por um tris. Tá curto o pavio pra explodir esse jogo, ré. Fogo contra fogo, confesso sim, sua língua é venenosa. É Zé Povim, serpente e uma cobra criada com sua mente doente e é quente. Sua língua é um pavio pra explodir a gente. No campo minado de calúnia não me assusta. Antes de julgar, vê se lava a bunda pra falar mal de nós. Da boca sai bosta, minha rima destrói. Quem tá de fofoca com o rabo sujo, bunda mó lavada. O pavio tá curto, minha língua não tem trava. Eu tenho visão, audição, eu tenho fala. Agradeço a Deus, minha mente declara. Não para, não para de pensar nos absurdos em geral, em total. Os pensamentos imundos, eu fico puto, mas não perca minha calma. Os bicos sujos, sempre, sempre na mesma laia. Não é de hoje que quer nos explodir, mas suas calúnias não vou admitir. Se falar mal do rap, tô pronto pro revide. A minha rima ferve, jamais se omite. A quem se atinge com zelato dos parceiros, daquele jeito vamos acender o isqueiro. Sobe, sobe os humildes verdadeiro. Vítima das calúnias, mas o pavio tá aceso. Escuta aí, é povinha o tem esses defeitos, vem medir minha febre. Ódio no limite, aceso igual dinamite. Contagem regressiva pra bomba explodir. O pavio tá curto, falou de nós, eu fico puto. Fecha o bico sujo. O pavio tá curto. O pavio tá curto, falou de nós, eu fico puto. Fecha o bico sujo. O pavio tá curto. Campo minado, mina terrestre. Fogo cruzado e a calúnia prossegue. A minha rima também. Uma bomba relógio. Não sou Saddam Hussein, mas também vivo no ódio. Mas me controlo pra não virar destaque. Eu me acalmo, não me espelho no Bin Laden. Meu contra-ataque é de forma diferente. Cachorros loucos que latem, atacam pela mente. A favor da nossa gente. Ante os hipócritas, o gelo fica quente. Com quem nos esnova, CP, hoje sempre. A rima não tá morta, não tremo pro PM. A farda que vocês apoia, bate palma pra polícia, vai aplaude. Eles são os heróis, homens de coragem, não. Não tem medo de bater na cara de pobre. Fazem repressão no país da desordem. Quem se fode, quem que tá no preju? É você por migalha, mensalão corrupto que está impune. Com depoimento falso, ele se une. Vai surgir negócio, é óbvio. Quem tá no lucro, desaparece. Dinheiro sujo, um dia derrete. Ferve no fogo, quando despertar o stop. Aí sim, o campo minado explode. E as calunas nunca mais ocorrem. O dinheiro não mexe mais os cofres. Deus eterno, quem pudesse salve, salve os humildes verdadeiro. Vítima das calunas, mas o pavio tá aceso. Escuta aí, é povinha o tem esses defeitos, vem medir minha febre. Ódio no limite, aceso igual dinamite. Contagem regressiva pra bomba explodir. O pavio tá curto, falou de nós, eu fico puto. Fecha o bico sujo. O pavio tá curto. O pavio tá curto, falou de nós, eu fico puto. Fecha o bico sujo. O pavio tá curto. Quem desacredita dos parceiros vai quebrar as pernas e ficar de joelhos. Quem desacredita dos parceiros vai quebrar as pernas e ficar de joelhos. Quem desacredita dos parceiros vai quebrar as pernas e ficar de joelhos. Quem desacredita dos parceiros vai quebrar as pernas e ficar de joelhos.